Informe-se, costa 700 pés, efetuando o cruzamento. do eixo da 1-0, aguarde a atualização de pouso, tráfego adicional, o Papa 28 Alfa, situando o cruzamento da final da 2897. Obrigado, eu vou atender a sua direção. O Astro High Cap já livrou o eixo da 1-0. Delta Papai Uniforme, segue com proa do litoral norte, aguardando a transferência. Seguindo proa do litoral norte, o Delta Papai Uniforme. 43367, autorizado pouso. Pista 1-0, vento 40 graus, 099. E aqui o livro, pouso 33. Tango Delta, Papai Uniforme, segue o corredor forte, o nome pé, chama o controle, 120, décimo 8, no outro. Chama controle 120, décimo 8, seguindo o corredor forte, o Papai Delta Uniforme. Como eu acho que é mais que autorizado, final da 7, reporte na curta. Autorizado, final da 7, vai reforçar na curta, o Axel Aitchat. Salvador, Papa Tango, Delta Papai Uniforme, ingressando ao corredor forte, 1 no mil pés, Delta Papai Uniforme. Salvador, Delta Papai Uniforme, é manter o corredor forte, 1 no mil pés, reporte para regresso. Reporta para regresso, Delta Papai Uniforme. Oeste Camaquinha, antes autorizado, pouso, pistão 17, vento 150 graus, 07 nós. Autorizado por Oeste Camaquinha. Passarido 9805 da presente, direto Raíra. Boa tarde, autorizado. Alinhado, vem com a pista 1-0, vento no 40 graus, 07 nós. Oscar Mike Yankee, solo 59, libera a direita na Oscar, estaciona a sequência livre. Decolada 1900, chama o controle 1200, deixa 98, morro. Grato, 108, 0009. 355, fora do solo. Fechando a 355, decolada 05, chama o controle, 120, destino 8, morreu. 08, bom dia. Chegou o Oscar, após o pulso, faça uma verificação no transponder, estou recebendo ainda 0107. E chama agora a torre 11895. Patrulha, boa tarde, o Xanema é 355. Xanema é 355, contato radar, saída de São Volume, subiu, manteu a 360. Aqui o Salão, 360. Pode valida? Fugiu direto, Leda, né, 355. Leda, graça, 55. Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, boa tarde, ajuste 1017. Da presente autorizada, final da 17, reporte na curta, não atrasou a reportar. Chego Fiosca, afirmo, segue e bata após o pouso, autorizado no TGL, reporte na curta da 1-7. Reporta na curta da 1-7, tá, Fiosca, graças. 166, boa tarde, chegada do Médio 1, desça para o nível 050. Chama o centro Recife na frequência 128.35 alterna 123.8 2835.238, né? 355, chama. TGL 97, interno, tá? 1097, decolada, acho que 1-1, chame o controle, 120.8, né? 08, obrigado. Boa, autorizado. Aliário decolar pistão na zero. Ventura 4,0 graus, 07 nós. Autorizado, aliário decolar. Curva à direita, reporte o sinal da 1-7, pela direita, reporte o sinal da 1-0 livre. Curva à direita, circuito não padrão, reporta livrando eixo da 1-0, terra voltando. Decolada 1-4, chame o controle, 1-2-0-2-8, por favor. 1-2-0-8, está 3-1-5-5 com o controle, obrigado. Controle de Salvador, está 3-1-5-5, passando 1310 no perfil da saída, salvo 1. 3-1-5-5, contato radar, saída salvo 1, sube material 340. Para o 340 no perfil da Salvo 1, está 3155. Pouso no 7, Oscar, salas 19, correção, salas 17, efetuando 180, reporte livrado na mata. 17-210, reporte localizador da Madeira. Delta Papone, estava no controle. Tango Delta Papone, estava no controle. Deixa eu receber a habitação de transporte 10-10 Nordeste de Salvador. Temos a altitude. 7, mantém afastado 10-10 de Salvador, confirma. Reporte para regresso, Delta Papone 4. Chame Centro Recife em 128.8, alterna 135.3. 0230, Bravo pelo Índia, foi direto, inicialmente direto Índia Serra, o MBB Índia Serra, Simbra, procedimento é o ILS X-Ray 10. Chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. Azul, 41-66, Lívia Leste, chame torre 118-95. Azul 41-66, boa tarde, autorizado pouso, pistão na 0, vento na 5, 0 graus, 0 menos. 11, autorizado pistão 0, azul 41-66. Plano 7, reversão 2500 pega, gestão 017. Azul 41-66, sola de 25, libera a direita, chama a história, 1-2, anda décima área. Direita, 2-9, Índia, agora às 18 milhas náuticas. É o valor? Reporte no IBAB, cita agora de retornação para o sinal ILS. Setplândia, deixa para 3 ao pé, ajuste 108. No 4, boa, autorizado. A linha do decolado pistão na 0. O vento no meio, 0 grau, 0 menos. Boa, linha do decolado na 0, 63, no 4. Bravo Whisky, boa tarde, autorizado, o acionamento reportado. Silêncio, desça para 2 no pé, ajuste para o time com 08, preparação para o sinal IRS, vena proa 190, limite ao curso do localizador. Desce para 2000 com 108, proa agora 190, correção 290, correção 190, limitado pelo loco, bravo Silêncio. Acima, proa 190. 190, acima aqui. Quatro, contato radar, sul da via, saída Momo, planilha 340. Momo 340, 6314. 620, 0.710, pronto. Choro 620, voa 1.0, 0.0, voa 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0. Curva esquerda para 130, autorizado final, e alinha sexo e pista 1-0, reporte estabilizado. Pista 1-30, autorizado final, e LS, bravo, tudo ainda. Voo 620, decola 239, chama o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, 129. Índia, chama a torre de Salvador em 18, decimal 95. Agora com a torre em 1895, bravo pro Índia. Controle, voo 620, 95. Zero, boa tarde. Contato radar, super via saída da PUCA para nível 370. PUCA 370, no nome é já. Pra PUI, aliás. Papatango Bravo Kilo Índia, confirme intenções de pouso no zero. No zero, senhora. Bravo Kilo Índia, pouso autorizado, pista no zero. Vento no meio, zero grau, 0.62 de nós. Pouso autorizado, no zero, Bravo Kilo Índia. Boa tarde, Oxana 62, 1-0, acione a identificação de CV, chegada do médio 1 para 2, meu pé esquerda, 1-0, 1-8. Ativo com o 18, autoriza a prova de turno aí, você raio aqui. Afirmo, turno é o tráfego único em aproximação, Oxana 62, 1-0. Ativo, 2 mil pés na prova de turno, avançando raio aqui, muito obrigado, 62, 1-0. 63, 1-4, chame o centro Recife, 1-2-6, decimal 8-5, ao PR, 1-2-5, decimal 4-5. 2685-2545-6314. Bravo Whisky, aposta ingresso, pistola 7. Bravo Whisky é autorizado a alinhar e manter, pistola 7. Pistola 45, autorizado a alinhar e manter, pistola 0. Ali manter 1-0, 3-1-4-6. Kilo Índia, no solo 43, parte à direita, chame solo 121-9. Whisky Torre. Whisky aguarda ser coordenado junto ao controle. Vamos no 69, mantenha o ponto de espera. Tá certo. Whisky Bravo Whisky, vamos estar autorizado pelo controle de Salvador, curva direita, rebloqueio, perfil de saída Momo, transição Froti. Whisky Bravo Whisky autorizado a decolar pista no 7, vento no 50 graus, 0,612 de nós. Zero, chama o centro Recife, 126 decimal 85, altera 125 decimal 45. 26, 25, 25, 45, gol no 620. Bravo Whisky, decola 246, chama o controle Salvador em 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, boa tarde. Controle de Salvador, muito boa tarde, eu papo o meu Whisky Bravo Whisky. Whisky Romeu, Bravo, esse contato radar, suba para o nível 490 com curva direita autorizado voar direto normal. Curva direita autorizado direto normal, Instagram Link. Zero autorizado, final e alerta, satisfei, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Estabilizado X-ray, vai reportar no localizador, Xará 62-1-0. Oi. Autorizou da 1-0, autorizou na 4 do 5. Autorizado alinhar e manter, pista 1-0. Alinhar e manter 1-0, 1-69.